Te procurei pela casa, mas eu não te encontrei. Abri a janela do quarto, vi quando olhei o portão que tinha mesmo ido embora, levando meu coração. Agora estou sozinho, chorando pelas calçadas. Só fiquei com teu sorriso no porta-retrato da sala. Quero de novo seus beijos, ver nossa cama amassada, fazer amor do teu jeito no meio da madrugada. Abri a janela do quarto, vi quando olhei o portão que tinha mesmo ido embora, levando meu coração. Agora estou sozinho, chorando pelas calçadas. Só fiquei com teu sorriso no porta-retrato da sala. Quero de novo seus beijos, ver nossa cama amassada, fazer amor do teu jeito no meio da madrugada. Quero de novo seus beijos, ver nossa cama amassada, fazer amor do teu jeito no meio da madrugada. Ai, gente, eu não falei da carta de destaque. Não, começou o programa agora. Ô, gente, então, olha só. Deixa eu ver aqui qual é a carta de hoje, hein? Ah, a carta da garota inteligente bandeirante do Mato Grosso. Mato Grosso? Bandeirante? É, tem bandeirante no Mato Grosso, tem bandeirante no Paraná, tem bandeirante no Piauí. Deixa eu ver de onde é aqui no carimbo do Correio, dá pra me ver. Deixa eu ver. É, carta da garota inteligente bandeirante Paraná. Ah, tá aí, Maurício. Você fala antes de ter certeza, né? Aí você quebra a cara. Pois é, então, garota inteligente de bandeirante. Hoje a carta de destaque é a sua. Deixa eu ver se, eu não li a cartinha dela, não. Eu vou ver a carta dela, o que, que é que ela diz aqui, né? Daqui um pouco eu digo pra vocês aí, tá bom? Tá legal? Então vamos trazer a música, vamos rodar a música, música bonita. Vamos rodar agora Carly Simon Hurt, oba, legal, então roda lá, menino, internacional. Our love was true, and we'd never, ever much more than you ever know. I still love you so, but even though you've hurt me like nobody else could do, I would never, never hurt. Existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar o programa Maurício Paris. Minha querida amiga Eide Coelho, como é que você tá, Eide? Tudo bem? Obrigado, minha fofa. Ela colocou aqui uma frasezinha para mim e eu vou repassar para vocês também. Olha, antes de magoar uma pessoa, pegue um papel, amasse o papel. Fez? Bem, agora deixe-o como estava novamente. Aí você não pode, né? Você pode alisar o papel como for que ele vai continuar amassado. Então o coração das pessoas é como esse papel. Uma vez que você o machuca, é difícil voltar e deixá-lo como era antes. Então, antes de magoar alguém, pense bem no que você está fazendo, viu? Porque depois não tem mais jeito, não. Depois que você magoar alguém, ó, vai ficar amassado o resto da vida, viu? Então é bom pensar. Valeu, viu, Eide? Gostei. Gostei mesmo, viu, Eide Coelho? Um grande abraço, felicidades aí para você. Tá, menina? Eu vou rodar agora uma dobradinha, gente. Agora são duas músicas muito legais. Muito legais. Barreirito, Morto por Dentro. E os meninos, João Pedro e Ademir, eles que são aí de Belo Horizonte, estão lançando o trabalho aí, música bonita, que eu gostei demais dessa música aí, O Amor por Telefone. Então roda lá, meninos! Thank you.

A paixão e o desejo me consome. Não deu pra resistir, imaginei você aqui. Me perdi sem seu calor, mais uma noite um sonhador. E a gente fez amor por telefone. A gente fez amor por telefone. De boa, velho. Mas essa carta de destaque de hoje é danada. É. Essa menina que me dá uma cacetada que vocês não querem saber o tamanho da porrada que eu vou levar. É a garota inteligente de Bandeirante. Mas eu não ligo pra isso não, gente. Vocês vão falar, ah, você não vai nem ler a carta porque te dá... Não tem essas coisas não. Eu acho que o ouvinte tem o direito de gostar e de não gostar também. Se eu falo alguma coisa que desagrada o ouvinte, ele tem o direito também de me dar porrada, não é? Ora, que mais bobagem, né? Eu não ligo pra isso de forma alguma. Mesmo sendo uma cacetada que ela tá me dando... Mas eu vou ler a carta dela, vocês vão entender daqui um pouquinho a porrada dela e o porquê que é. É a garota inteligente de Bandeirante no Paraná, tá bom? Isso, aguarde, viu? Agora quem vem aí pra cantar é o Ataíde, o Alexandre. Laço aberto, roda lá, menino, vamos nessa. Te amar foi um erro, foi um erro te amar. Mas eu erro outra vez, se acaso precisar. Por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz. Por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, esquecer nunca mais. Te amar foi um erro. Foi um erro te amar. Mas eu erro outra vez, se acaso precisar. Por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz. Por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Safado e gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar programa Maurício Paris. Ah, essa aqui é boa demais. Eu tava rindo aqui sozinho. A minha amiga Ione Campos, ela mandou uma piadinha. Eu não sou muito bom para contar piada não, mas eu achei o maior barato. Eu ri, ainda tô rindo até agora da piada da Ione Campos. É o seguinte: três amigas estavam conversando sobre as intimidades, né, aqueles momentos de cada uma. Então, resolvem contar cada uma o seu segredo mais cabeludo. Aí a primeira vira para as outras duas e diz assim: eu sou adúltera. Aí a segunda diz: eu sou sapatona. E aí a terceira, morrendo de rir: eu sou fofoqueira. Se ferraram as outras duas, né? Se ferraram porque a fofoqueira, adivinha, se não ia sair esparramando para todo mundo, né? Uma adúltera e a outra sapatona. Eu ri por isso. Oi, Ione, valeu, menina. Obrigado pela sua postagem, viu? Obrigado por sua postagem aí e pelo, por seu bom humor também, tá? Obrigado mesmo, viu? Ai, ai, ai, vamos rodar a Márcia Ferreira. Alô, fã-clube da Márcia Ferreira. Alô, meu amigo Clodoaldo Dantas. Você tá aí preparado? Tá pegando fogo, tá? Ih, rapaz, então tá igualzinho a Márcia Ferreira. Pegando fogo. Roda a Márcia Ferreira, meninos. Tira a mão de mim, senão pensando no menino. Vai, vai, vai, põe a mão na cintura. Vai, vai, vai, vai, requebrando a vibração. Vai, vai, vai, põe a mão no chão. Vai, vai, vai, vai subindo de mansinho. Vai, vai, vai, vem dançar comigo. Tô pegando fogo, o meu corpo pega fogo quando eu começo a dançar. Ai, ai, ai, tira a mão de mim, senão eu vou lhe queimar. O meu corpo pega fogo quando eu começo a dançar. Ai, ai, ai, tira a mão de mim, senão eu vou lhe queimar. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Tô rindo até agora da postagem da minha amiga Ione. E eu sou fofoqueiro, aí sai falando pra todo mundo. Mas a Miriam Henck, é outra amiga também, ela já colocou uma frase mais, né? Essa aqui é categorizada, gente. Seja forte para que ninguém te vença. Seja nobre para que ninguém te humilhe. Humilhe. Seja humilde para que ninguém te ofenda. E continua sendo o que és para que ninguém te esqueça. Tomou papo, viu? Muito boa. Miriam Henck, obrigado, menina. Gostei, gostei. Então a gente tem que ser forte, tem que ser nobre, tem que ser humilde. Para que ninguém nos ofenda e a gente continue sendo o que é. Legal, legal. Muito bom. Beijão, Miriam. Felicidade para você, viu, querida? E agora, hein, quem vem aí? Agora é o Santo Califórnia, o Nângelo. Tá quase na hora da carta de destaque. É uma porretada que o Maurício vai levar. Roda aí o Santo Califórnia. Roda, menino. Se un giorno tutto questo finirà, mio proprio tu vicino a me. Tu che non saprei, che non potrei dimenticare mai. Rimani come sei, rimani qui per giorni e notti senza fine. Estamos nos aproximando aí das eleições e começa a aparecer tanto santinho candidato, não é? Né? Tanto camarada aí que agora quer se dar uma de santinho, de anjinho, de bonzinho, de promessas e mais promessas, demagogo que só a peste, e vai querer te enganar de novo. E o pior que tem tanta gente que se deixa levar por isso. Tem tanta gente que não sabe votar, que faz do título de eleitor um pinico, né? Que joga lá um voto no, em quem não vale nada, se deixa levar, se vende o voto. Tem coisa pior do que essa? Você não está vendendo só seu voto, não. Você está vendendo a felicidade, a sua felicidade, da sua família e de todo mundo. É um ato irresponsável demais. A gente tem que votar com consciência, votar com cabeça, escolher bem o candidato, se bem que hoje em dia está difícil escolher, mas a gente tem que tentar escolher para não votar em pessoas mau caráter, em ladrões como a gente tem votado, só tem colocado ladrão lá dentro. A gente tem que procurar escolher um pouco mais para não ficar colocando esse bando de ladrão aí como a gente tem feito, não é, gente? Então, vamos aproveitar esse papelzinho que a gente tem chamado título de eleitor, vamos fazer uso disso aí. Isso é uma arma, e muito poderosa. Se bem usada, ela é uma arma muito forte. Então vamos aprender a usar essa arma aí para evitar problemas futuros, não é? Olha agora quem vem aí, Roberto Carlos e o Chitãozinho Chororó. Eles vão cantar juntos aí. Amigo, arraste uma cadeira, chega mais pra perto, faz o que quiser. Então roda aí o Roberto Carlos com o Chitãozinho Chororó, meninos. Vamos lá. Amigo, arrasta uma cadeira, chega mais pra perto e fale o que quiser. Fale o que tiver vontade, de amor, de saudade, fale de mulher. Na minha vida existe uma que é a coisa mais linda que eu já conheci. Não sei se ainda assim, tão jovem, você tem história pra contar pra mim. Aí é que você se engana, quando a gente ama, o coração se aquece. E por

é uma atitude responsável por parte dos jovens. E eu não concordo absolutamente com isso. Eu tenho 14 anos, Mauro. Já fiquei com vários rapazes aqui da minha cidade. Mas não é pelo fato de ser jovem que eu seja irresponsável, não. Pois eu só fico se o menino usar camisinha. Eu nunca engravidei de nenhum. E isso também não atrapalha em nada os meus estudos. Eu só repeti até agora o terceiro ano e a segunda série duas vezes. Eu acho que você está um homem superado na idade, viu? Pensando só no passado. A realidade hoje, Maurício, é bem diferente da realidade dos jovens da sua época. Desculpa se eu te magoei, tá? Agradece a garota inteligente de Bandeirante no Paraná. Viu? É isso. Foi dessa forma a cartinha dela. Não tem nada mais além disso aí. Mas menina, de forma alguma você me magoou. Não. Isso faz parte e não teria sentido algum se eu estar fazendo programa de rádio se não houvesse essa liberdade de você poder opinar se gostou ou não de alguma coisa que tenha feito ou dito aqui, não é vero? Então não é só elogio, ah, que Maurício é bonzinho, que Maurício quer aqui, que não. Eu também tenho que levar as porradas, igual eu costumo dar de vez em quando as porradas em vocês, eu também tenho que levar, não é? Agora, você diz que ficar com os rapazes e estudar não te atrapalhou em nada nos estudos, não é? É, não atrapalhou mesmo não. Você só repetiu o terceiro ano e a segunda série por duas vezes, né? Só repetiu o terceiro ano e a segunda série por duas vezes. Então não te atrapalhou em nada você ficar. Não atrapalhou de jeito nenhum. É porque você só repetiu o terceiro ano e a segunda série por duas vezes. Quer dizer, perdeu 3 anos de estudo, então não atrapalhou de forma alguma você estudar. Tudo bem. Tudo bem. A realidade de hoje, né, pode ser realmente diferente da de ontem, da minha, do meu tempo de rapaz. Mas convenhamos, no meu tempo não havia essa liberdade abusiva, né, onde pessoas que mal saíram das fraldas já se acham donas de seus narizes, enfrentam o mundo e as pessoas como se nada mais existisse. Ah, eu penso mais na formação e reputação de cada um. Já pensou? Já pensou, menina? Você com 14 anos, que já ficou com vários rapazes, você tá pior do que essas prostitutas que vendem o corpo, né? A prostituta, pelo menos, ela tá ganhando um dinheiro ali para vender o corpo dela, ela tá fazendo aquilo ali uma profissão. Não tô fazendo apologia também à prostituição, não, porque eu acho que isso aí é uma coisa errada. A pessoa tem que ter respeito e dignidade. Com trabalho ela consegue sobreviver sem precisar de ficar vendendo o corpo dela. Mas você tá igualzinho à prostituta. Tá do mesmo jeitinho. Porque já ficou com vários rapazes, usa camisinha. Quer dizer, você, a sua responsabilidade todinha é essa? Sua preocupação todinha é essa? É em transar? Quer dizer que você não tem outra preocupação, não? Você não tem uma preocupação de estudar, de se formar, de se tornar uma pessoa útil para a sociedade? Que isso, menina? Olha, no meu tempo tá certo. A gente tinha. Pode até me chamar de quadrado, de velho, de superado. Eu acho que tá tudo direito, tá tudo certo. Você tem tudo esse direito. Mas primeiro, antes da gente pisar no rabo dos outros, a gente tem que olhar o rabo da gente. É. Você não tem olhado pro teu rabo, não. Olha que você tem rabo de palha. De repente alguém chega aí e taca um palitinho de fósforo, e você pega um fogo que vira um fogaréu danado. Então a gente tem que pensar, antes de abrir a boca pra gente falar dos outros, se a gente tá certo. Eu não. No meu tempo de rapaz, eu não vou dizer que eu era santinho, não. Mas eu também não era dessa forma. Não era libertino dessa forma como vocês estão sendo hoje em dia, não. Que coisa mais horrorosa, menina. Você com 14 anos apenas, veja, assim, ainda uma menina, ainda uma fedelha, ainda mal saiu das fraldas, já tá aí, já teve relacionamento com tantos e tantos rapazes. Daqui um pouco você já tá pior do que um vulcão, uma boca de um vulcão aí. É. Ah, que coisa, que. Mas que. Que loucura é essa dos jovens de hoje, gente? Não tem mais um senso de responsabilidade? Ninguém pensa mais em constituir uma família decente, só pensa em ficar? Família não é isso não, gente. Família é um compromisso muito sério que se assume entre um homem e uma mulher para construir, constituir filhos e tudo mais. Ou você acha que amanhã, né, você vai falar, eu sempre me cuidei, eu posso namorar e casar com uma pessoa que não vai ter problema algum. Tudo bem, mas será que você acha que isso é o certo? Você acha que está bonitinho tudo que você me falou aqui? Você vê? Você vai dizer que não te atrapalhou em nada nos estudos, repetiu 3 anos, perdeu 3 anos de escola. Menina, eu acho que você foi um pouco exagerada. Tudo bem, você tem o direito de me xingar, de pisar, de falar, expor o seu ponto de vista. Mas eu acho que primeiro você tinha que olhar como é a sua vida para depois você falar da minha, entendeu? A sua não tá muito legal assim para você querer aí achar agora se botar como a defensora dos direitos dos jovens de hoje. Não, a sua não tá muito legal esse ponto não, viu? Então é melhor você repensar a tua vida para não fazer bobagens pro futuro, tá bom, minha querida? Tá bom? Eu não quero, olha, eu não tô te... Eu tô apenas dizendo que você foi um pouco exagerada. Se você analisar direito, você vai ver que realmente você foi exagerada, tá? Vou trazer aí uma música, também que não tem nada a ver com a sua história. Mas não pensa que eu fiquei magoado com você não, viu? Fiquei de forma alguma. Ao contrário, eu quero você, ó, sempre aqui comigo, me ouvindo. E quero que você depois me mande uma carta dizendo, não, Maurício, sabe que você tinha razão? Se você chegar a essa conclusão, né? Sabe que você tinha razão? Eu realmente fui precipitado. E aí, nós vamos continuar sempre numa boa. Então, um beijo pra você. E aí, ó, Nada Mudou, canta de Paulo e Paulino. Falo que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Falo que esqueci, não é bem assim. Tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala que passou. Mas dentro de ti nada mudou. Fala que esqueceu, que não quer viver. Tem muito de nós dentro de você. Não é bem assim. Tem muito de nós. você aqui. Bom, gente, por hoje é só. Esse programa vai ficar no site. Amanhã é sábado e domingo. Se alguém quiser ouvir o Repeteco, pode entrar no site www.radioestudiobrasil.com.br e vai ouvir o programa novamente, tá bom? Então fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Um bom final de semana para todos. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Já vamos embora. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.